Capitão, com isso que o alto uniforme, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência livre para coordenação. Frequência livre, graças a Deus. Para descida, o Olimpo 07. Olimpo 07, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. Para 3.104, Olimpo 07. Firma para registrar a livre da restrição do 5.000 em casa. Afirmo, desça para 3.000 pés sem restrições, Olimpo 07. Aqui o 4463, tráfego 1 hora, 18 milhas, rumo noroeste, descendo para 3.000 pés, passando 060 para 3.000 pés, P3. Ciente. Olimpo 07, tráfego 3 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, passando 3.700 pés para nível de voo 180, Embraer 190. Ciente, Olimpo, é o Guardião 03 aqui no comando. Guardião 03, prossiga. Né 6213, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835, alternando 251, 6213, bom dia. Bom dia. Prossiga. Está retornando o Guardião 01, estamos através de Jacuípe. A intenção é seguirmos até o Hospital do Subúrbio. Guardião 01, mantenha-se em condições visuais, corredor forte, 1.000 pés, ajuste no 014, até corredor forte, corredor Interlagos. Reporte asa. Reportar em? Peasa. Reportar na piada, Guardião 01. O 9128 ali, mantém piscina 0. Ali, mantém piscina 10, 9128. Oxané 6356, solo 28, libera gerência, chame solo 121, decimal 9. Suficiente, graças. Está em ascensão para o número 10, para cruzamento da área de Camaçaria, Mike Vitor Alfa. Papapá, Mike Vitor Alfa, confirme, no 1.600 pés? Conforme solicitado, no 1.600 pés, para cruzar a área previsa de Camaçaria, Mike Vitor Alfa. Gente, autorizado no 1.600 pés, Mike Vitor Alfa. No 1.700, Mike Vitor Alfa em ascensão. Localizador, curva direita, na proa 035, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, ajuste no 014. Direita 035, descendo para 2.000, reportará estabilizado no localizador. Guardião 01, irá para o subúrbio, pelo litoral sul ou litoral norte? A atenção era a partida do... A partir aqui da fábrica da Milendo, já seguiu com a proa do Hospital do Subúrbio. Guardião 01, ciente, mantenha inicialmente corredores, aguarde coordenação. Aguardando coordenação, era o Traverso e Interlagos. Guardião 01. Lima Papaquilo, boa tarde, via chegada Bomed 1, desça até o nível de voo 080, ajuste no 014. Né? 9128, eu decolar 230, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 119, 8, obrigado, bom dia. Olimpo 07, completo curva direita para o A050, reposta estabilizado. Direito 050, reposta estabilizado, Olimpo 07. Controle gol 9128. Gol 9128, contato radar na decolagem via saída Puca, sub e mantém nível de voo 350. Via saída Puca, 350, gol 9128. Guardião 01, confirme a altitude, não recebo o modo Charlie. Mantendo 650 pés, aqui no través de Interlagos. Gente, mantenha o corredor Interlagos em condições visuais, Guardião 01. Será o corredor Interlagos, condições visuais, Guardião 01. Lima Papá Kilo, mantenha inicialmente via chegada Bomé de Uno, número 3 na aproximação. Sente. Então 3804, autorizado descer para 4 mil pés, ajuste na 014. 4 mil pés, então 3804. Papatango Lima Papá Kilo, autorizado descer para o nível de voo 050. Gente, Mike Vitor Alfa. Tango Lima Papá Kilo, vetoração para a final do procedimento ILS X-Way da pistão no zero, correia esquerda proa 060, está limitado pelo localizador. Controle Salvador, uma boa tarde, o TAN 3378 atingindo 190 restrito. TAN 3378, via chegada Bomé de Uno, desça até o nível de voo 060, ajuste na 014. Via, para o 060, Bomé de Uno, e está ciente da informação 90. Utilizar o localizador, o Olimpo 07. Olimpo 07, completo tirando procedimento, chame torre Salvador, frequência 118.95. Completo, chama torre 18.95. Confuso. TAN 3804, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pistão no 0, rebota blizado. 2 mil pés, autorizado X-Ray, vai rebotar estabilizado. Salvador, boa tarde, Olimpo 07, na final, o ILS tem embaixada travada com a parede. Olimpo 07, fundo autorizado, pista 1-0, vento 2-0 graus, 07 nós. De repouso, pista 1-0, Olimpo 07. Guardião 01 no Traverso da Água. Guardião 01, ciente, mantenha-se em condições visuais, reporte iniciando sobre o voo do subúrbio. Reportará visual para pouso no hospital do subúrbio, Guardião 01. Azul 4463, tem condições de voar direto e o COV? Afirma. Foi direto Rio Cove, azul 4463. Direto Rio Cove. Gol 9128, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545-2085, vai chamar, gol 9128. Papá Mike Vitor Alfa. Esse é o cruzamento da Elisa Macari, está invertida, começar 9510, Mike Vitor Alfa. Seguinte, desça em condições visuais para 500 pés, 20 milhas norte do VOR de Salvador, não há tráfego do conhecimento do controle, frequência do estado de coordenação. Frequência livre está presente, vai separar sobre o Monte Fuzu, que chama retorno mais federal. Olímpio 07, ao 37, libera nas Fox, Times que via Alfa, reporte no ponto de espera da Delta. Rápido, bom serviço. Bom. Papa Tango Lima, Papa Quilo, confirma efetuando algum desvio? Não, Papá Papá Lima, Papá Quilo, convém à esquerda na proa 050, reposta estabilizada. Rápido, agora 050. São 3804 estabilizado. Negativo. Complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 895, bom serviço. Controle Salvador, Guardião 01, solicita frequência linha para pouso do Hospital do Subúrbio. Eu peço ali para a coordenação, Guardião 01, até o retorno. Até o retorno, ou não. Prosseguindo a descida, linha para a passageira. Patango Lima, Papá Quilo, desça para 2 mil pés, ajuste na 094, autorizado o final do procedimento ILS X-Way, da pista no zero, responsabilizado. Na porta da 2 mil. Salvador, boa tarde, é o voo 2067, ponto espera da 10, visual com a aeronave que pousa. Voo 2067, após o tráfego da zona corta final, alinhar Lima, intersecção na 0. Após a aeronave, Lima tem não na 0, voo 2067. Link 07, autorizado para o cruzamento fechando a 02, 08, hotel livre Costa Parquear. Para 3804, solo 41, libera gerente, solo 1, 2, 1, 2067, decolagem autorizando a pista na 0, vento 2, 0, 0 graus, 0, 62 de noite. Decolagem, voo 2067, tá, 1 a 0. Capitão Anulim, até pra cima. Patango Lima, Papá Aquilo, completo sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Boa. São 3378, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no 4. Autorizado o final do procedimento em LS X-Ray, da pista no 0, repassabilizado. 2000, reporte estabilizado. Lima, só que eu confirmando, está na sala do presente. Afirmativo. Alto, cadê funcionando, abandono em final da 1 a 0, base pela direita, reporte final, pista na 7. Obrigado. O 2067, decolando 43, chame controle, 119, decimal 8, bom voo. Decimal 8, boa, gol 2067. Salvador, Centric, 437, ponte 0 no 0 pronto. Centric, 437, boa tarde, alinha e mantém pista na 0. Mantém pista na 0, 34. 1, sub e mantém nível de voo 360. 360, 60, salvo 1, voo 2067. Do 37, autorizado a linha de decolar pistona 0, vento 190 grau, 07 nós. Linha de decolar pistona 0, 37. Estamos limpo para aquilo, polo Oscar de 37, Paulo 46, chame controle 119, decima 8, bom ponto. 2-119-8, obrigado. Limpa aqui, o sol só também é confirmado, Paty? 437, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, sub e mantém nível de voo 360. Arbor 1, sobe e mantém o 360, ouça 3437, quando possível solicita voo direto elétrico. São 3437. Estabilizado visual da 3378. Complete final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Uma torre agora, da 3378, boa tarde. Salvador, uma boa tarde, outra 3378, estabilizado no ILS X-Ray, visual baixado e travado. 3378, autorizado pistola 0, vento 1, 90 graus, 089. Autorizado pouso na pista 10, 3378. Pois não, 3437, autorizado direto elefa. Direto elefa, 3437, obrigado. Patango Lima, Kilo X-Ray. Chame controle Salvador, frequência 119, decimal 8. Controle Salvador, Patango Lima, Kilo X-Ray. Patango Lima, Kilo X-Ray, prossiga. Bom dia, decolamos de Veracruz, fizemos sobrevoo em Catafrego, Morro de São Paulo, e agora estamos retornando para Salvador. Excelente. Apresenta o plano de voo à sala IF. Afirmativo, para 15h20. Sente, estacionado 0156, confirma. Afirmativo. Sente, mantenha-se em condições visuais, mantendo os corredores, ajuste na 014. O ideal desça para o 9500 pés, reporte através de Paripe, confirme POB tipo de equipamento. Papa Alfa 34, POB 05. Ativaremos a Fabete 05. Salvador, aqui é o Força Aérea 2763, está pronto para o caso, de fora da capacidade. Força Aérea 2763, aporta na ponta de espera do hotel, altitude 0 na 04. Era para cá, na 3781, Sol 51, libera gerente, Sol 1, 219. 219. Falou, Sol, eu tô passando agora, Oscar Golf Care. Go ahead. My hangar, request technical, Econ 3, Oscar Golf Care. Report on holding point, 63, Tapa. Yes, thank you, report holding point, 63, Tapa, Oscar Golf Care. O 2067, chame Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 128.35.25.1, gol 2067. O deputado 33, está na altura do cara aqui da mão. Aéreo 2733, linha na FIA, pista, repasse pronto. Frequência 128.8, alterna 126.0. 128.260, tá 4 oficial, approve the cross, runway 17, taxi via Quebec, Mike, on taxiway Lima, call ground 121.9er. Yes, cross runway 17, proceed to taxi via taxiway Mike, and in Quebec, Mike, and Lima. In Lima, call south of ground 121.9er, Oscar Gouffier. Espero sem contato com o controle. Está quantas milhas de nós? 5.3 a 1.500 pés. Ok, nós vamos segurar um pouquinho então a 2.000, não quer cruzar. Sente. Tango Lima, Kilo X-Ray, reporte visual com tráfego informado. Reportarei. Patão Lima, Kilo X-Ray, tráfego 9 horas, 4.7 milhas, a 1.300 pés, rumo nordeste. parador 433, está alinhado, pronto, posicionado. Cabe 273, 330 decolar, pistona 0, vento 1, 80 graus, 079. Autorizado decolar, pistona 0, por força aérea 2733. Aterro Lima, aqui do X-Ray, tráfego superado. Tudo, Aterro Lima, aqui do X-Ray? Tráfego superado, Papa Aterro Lima, aqui do X-Ray. Ok, muito grato, estamos descendo para a região certa. Luiz Aquilo Zulu, é parte de porta de espera da Oyster, ajuste na 094. Sim, é, Zulu. Para ingresso, esse que resolveu. 0273, decolando 858, chame controle de Salvador 119, decimal 8. Prontos para decolagem? Afirmativo. A linha decola pista no 7, vento 1, 200 graus, 089. A linha decola no 7, esquerda do Lula. Azul 271, boa tarde. Contato radar 58 milhas sudoeste do VOS Salvador, voe Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, reporte para descida, ajuste na 014. Bomed 1, 014, azul 271, dá o descida. Azul 271, desça para 4 mil pés sem restrições. 4 mil sem restrições. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolou do Hospital do Subúrbio, está no setor norte, contenção de retorno para Salvador. Guardião 01, ciente, mantenha-se em condições visuais, reporte asa visual com campo, ajuste na 014. 014, reportará asa visual com campo, Guardião 01. Controle Salvador, Força Aérea 2733, saída Coral 1 Bravo. Azul 2733, contato radar na decolagem, via saída Coral 1 Bravo, submantenha nível de voo 100. Está subindo para uma centena na Coral 1 Bravo, Força Aérea 2733. Controle, autoriza a da rotatória para o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, mantenha os corredores, sempre através de Faripe. Controle. Controle Salvador, muito boa tarde, passarei do 2230, transfere, sendo a formação novembro, descendo para o 110. Passarei 2230, via chegada a MAN, desça para o nível de voo 060, ajuste no 014. Via chegada a MAN, descendo para o 060 no 014, ajuste passarela 2230. Guardião 01, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, Guardião 01. Controle Salvador, Papa Tanguísque, Oscar Uniforme, confirme, estacionado 0145. 0145. Gente, mantenha-se em condições visuais, corredor Veracruz, reporte através de Paripe, o nome 500 pés, ajuste no 014. Controle do 726 pode voar Coral, é presente? Autorizado direto Coral. Força Aérea 2733. Direto Coral, 2733. Boa tarde. Apatanguísque, Kilo Zulu, boa tarde. Mantenha-se condições visuais, corredor Axão no meu pé, você passa para o da Barra? O meu Axão já passa para o da Barra, esse Kilo Zulu. Controle Salvador, boa tarde, acionei 6320, tem que dar informação ao novembro. Acionei 6320, via chegada para o MED 1, desça até o nível de voo 100, ajuste no 014. 100 para o MED 1, acionei 6320. Acionei 6320, reduza para 2509. Reduzindo, acionei 6320. Apatango Lima, Kilo X-Ray, autorizado direto Cerrado, reporte visual com campo. Grato, a Golfiosca, era autorizado acionamento, chame pronto para ataque. Parou, 2-0. 1-6-2-0, ciente, graças. Beleza. Deixa eu avisar com a pista, o Lima Kilo X-Ray. Apatavo Lima Kilo X-Ray. Para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. X-Ray. Torre Salvador, Papa Tango Lima, Kilo X-Ray. Papa Tango Lima, Kilo X-Ray, autorizado final no site. Informo o helicóptero da Polícia Militar realizando o pouso na pista, no pátio do Graé, seu precedente. Reporte vertical da RMA. Reportaremos R-Bar, X-Ray. E onde é que desça para onde, meu pai? Descendo para mim, viu? Chanel 6320, desça para o nível de voo 050. 050. Passarei 2230 com velocidade indicada? 230 nós, 2230. Tem condição de reduzir para 200 nós, número 3 na aproximação. Afirmativo, reduzindo para 200 nós, solicito um pequeno desvio à esquerda para evitar formações, 3 milhas. Gente, livre desvios, após desvios, voe a mão, passarei 2230. Após os desvios, a mão, reduzindo para 200 nós, o 2230 da passarela. Informa que tem condição de reduzir até 150 nós, se precisar. Gente, grata. Decolagem autorizada, pista 0, vento 220, 059. Direto a colégio da 10, boa noite, Salvador, no solo, parte sobre a aérea, estabilizado para o corte, guarde a outra. Guardião 01, ó, 06, livre corte, boa tarde, bom dia. Boa tarde, boa tarde. Aliás, final 17, Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, posso autorizando, pistão 17, vento 210 graus, 049. X-ray. Bora! A Patanguinski Kilo Zulu, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência de sobre coordenação. Olá, Norberto Centro, chame controle 1-1-9-6-1-8, Novo. Controle Salvador, boa tarde, voo 1-8-6-7, cruza Pio, e você pega ABO 1 na left. 1-8-6-7, contato radar na decolagem, via saída ABO 1, submetenha nível de voo 400. Subindo para o 400 na ABO 1, 861. Azul 3771, desça para 2.000 pés, ajuste na 094, autorizado o final do procedimento LS X-ray, da pistão 0 é passabilizado. 2.000 pés, 0-0-4, autorizado ILS X-ray, da pistão 0, azul 2771. Passarei 2230, após desvio, Voituna, desça para 4.000 pés, ajuste na 094. Está voando Duna, descendo para 4.000, 2230, passarei. Oxalé 6320, reduza para 2209. Controle Salvador, Papatango, Rasca, Golf Kilo, prossiga. Transferindo ao Golf, Papatango, Rasca, Golf Kilo, SEM Código Transponder 5501. 5501, Rasca, Golf Kilo. Tanguísque, Oscar Uniforme, voe na proa Guilherme, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Proa Guilherme, 7295 graus, isso, que é o telefone. Solo, ao 09, confirme o bate. Alterou, vai pra baixo. Autorizando, agilizando, repórter virando a pista. Reportaria. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Tanguísque, Oscar Uniforme, na proa Guilherme. O uísque é um uniforme, desça para 1 no meu pé, é a parte vertical em rimar. É faltará vertical em rimar 1 no meu pé, uísque é o uniforme. Para o Romero 320, reduza para 2009. Reduzido, 2009. Chalé 6320, vetoração para o sequenciamento, com a esquerda, proa 010, está limitado pela radial 290 do VR Salvador. Olha a esquerda, proa 010, limitado pela 290 do Salvador. Brava, pista Lima. Lima Kilo X-ray, livre corte. Tango Whisky, Oscar Uniforme, pouso autorizado de Tango 7, vento 180, grau 079. Livre pouso, Whisky, Oscar Uniforme. Azul 2771, estabilizando no LS. Azul 2771, completo sinal de procedimento, chame seu restaurador, frequência 1118-95. 1-1-8-9-5, azul 2771. Passaré 2230, desça para 2000 pés, ajuste 0-1-4, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, da pista 0-0, repassabilizado. Autorizado descer para 2000, autorizado LS X-Ray, da 1-0, depois lá no localizado, passaré 2230. Sané 6320, tráfego que o procede na aproximação, 2 horas, 1,5 milhas, rumo sudeste, passando 4.800 pés para 2.000 pés, Alfa Tango 72. Deixa o Sané, Sané. Salvador, boa tarde, Golo 255, cruzando 190, na chegada bom. Goma 255, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste no 014. Via Bonf até o 060, com o 0-1-4, voo 6320 para o curso do localizador, curva direita para o 055, repasse estabilizado. Desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 0055, 3.000 pés, no 014, reportará estabilizado. 1867, chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 128.8. 2835, 2828, voa 9, 2 Salvador, tem a Golf Oscar afirmado, pronto para o ataque. Azul 2771, pouso autorizado, pista 0, vento 1, 90 graus, 079. Autorizado, pouso na 1-0 para Azul 2771. Tiago, Fiosca, autorizando o táxi até o ponto de espera da Romeu, altímetro na 014. É sem restrições. 4.000 sem restrições, boa noite. Tiago, Fiosca. O Ixi, Oscar Uniforme, sol alto, 1-4, livre costa parquear. Autorizado a presença, Serra Vitor 367, gol 1255. Obrigado, a presença então, Serra Vitor 367, do final do Querétaro. Muito obrigado. Prisão no localizador, dano 0, passarela 2230. Passarela 2230, completo sinal de procedimento, chame o seu Salvador, frequência 1118, decimal 95. Vai chamar a torre, 1895-2230, boa tarde. Boa tarde, bom pouso. Chané 6320, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, da pista 1-0, reposta estabilizado. Inclusive, o reposta era estabilizado, Chané 6320. Aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ah, sua escuta, 2-2-3-0. Então, 3144, boa tarde. Via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 070. Ajuste no 014, redução para 2509. 070-259, Bomed 1, então 3144. Estabilizado, controle, acionamento 6320. Acionamento 6320, complete novo procedimento, chamador Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1195, acionamento 6320. Oscar Golf Sierra Holding Point, runway 10 ready. Oscar Golf Sierra, mantém holding point. Mantém position, Oscar Golf Sierra. Passarela 2330, ponto autorizado, pistola 0, metro 210, grau 105 nós. Autorizado, pouso não no 0, passarela 2230. Torre Salvador, boa tarde, acionei 6320. Acionei 6320, boa tarde, continua a aproximação, guardando a derivação de pouso. 3 Salvador, Xané 6141, informação 90. Xané 6141, via chegada Bonf, desça até o nível de voo 080, ajuste no 014. Via Bonf, 080, 014, Xané 6141. Xané 6141, reduza para 2509, número 62 na aproximação. Ok, vai reduzir 2509, Xané 6141. Salvador, Oxenero 6226. Oxenero 6226, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 090. Ajuste no 013, reduza para 2509, número 7 na aproximação. Sente, 090, reduzindo 2509, Oxenero 6226. Salida 2230, solo alto no 8, libera a direita, solo 12 na decimal 9. Direito 219-2230. Aproximadamente 2 milhas está arredondando. Thank you. Via 320, ponto autorizado, pistola 0, vento 200, grau 099. Autorizado, pouso, pistola 0, CVM, 320. Salvador, Tiago Fiocca, linha e mantém pistola 1 no 7. No 255. Ok, 2500, 366 na prova, no 255. Papatango Oscar Golf Kilo, chama o controle Salvador, frequência 120, decimal 8. 208, Oscar Golf Kilo. 1255, chama o final Salvador, frequência 120, decimal 8. 1208, obrigado. 3, ajuste de altímetro, 10014, confirma o posto na pista 0017. O 065, em descida para 200. Poderia repetir para o Oscar Golf Kilo, Salvador? Quase. 1255, desça 2500 pés, ajuste no 094, autorizado o final do procedimento. E ele é SWISC, reposto interceptando. Ok, 2500, informará interceptando o final do WISC, gol 1255, com 1014. Então, Oscar Golf Kilo, desça 3000 pés, ajuste de altímetro no 094. 3000 no 014, Oscar Golf Kilo. Você bota aquilo, confirma intenção de pouso no 017. Vamos ao 0, senhora. Não foi entendido essa Gosquil. Pista 1-0. Thank you. Batango, Oscar Golf Sierra, clear to line up and maintain runway 10. Clear to line up and runway 10. Romeu Sierra Golf Oscar, decolagem autorizada, pista no 7, vento 180 grau, 05 nós. Livre decolagem no 7, Sierra Golf Oscar. 163 no 5, confirme velocidade de casa. Passei no 3209. Chalé 6315, reduza para 2209. Reduzi, chalé 63115, chame final Salvador, frequência 120, decimal 8. 120, chame 8. Boa tarde, chame 6315. Chame 6315, continue descida até 4000 pés, via chegada a Manco. Então 3144, reduza para 2009. Não, 3144. Call Salvador Departure 119.80. 119.80, Oscar Garcia. Salvador Departure, Papatango Oscar Garcia. Papa Tango Oscar Golf Sierra, radar contact on the back 5, flight level 100, Alpha 1 departure. Crash flight level 100, Alpha 1 departure, Oscar Golf Sierra. Deixa na M3 no 5, mantendo 220 mais. A gente reduz a 200 nós, já deve seguir já com a posição agora de 1 hora a 1 ou 4 milhas, o tipo do mesmo é um Charlie 208. Na frente do cara, mano, frente da M3. É Matheus. Passa na M3, na 5, reautorizada, descida 3 mil pés. 3 mil pés, na M3. Dá para final, GLS Whisky no 0, 1255. 1255, completo, chame torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Nossa, Golf Kilo, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LF X-Ray. Pistão 90, reposta no curso localizador. Atento para 2 mil, reportará estabilizado. Nossa, Golf Kilo. Controle, então 3144. Achei 1 mil pés, reposta no Parada Barra, Serra Golf Kilo. Neri? Negativo. Qual é o controle? 190 no quadro. 4.014, no TAM 3144. Tom Speed, Oscar Golf A. É 2 no 10. 2009, 6200. É 2 Salvador, boa tarde, 1255, só pista disso.